Boa tarde, Charlie Alfa Tango, aqui é o Alexandre para o táxi. Observou, táxi autorizado para o ponto de espera, dá no set, chame para ingresso. Paciente, aguarde só um instante para ingresso. O Romeu é com Índia, atenta a esteira da aeronave da Gol, está livre a decolagem da 1 no 7. Então, no meio 0 graus, 9 nós. O Mike Serra Golfo alinhar e manter após o Cirrus à frente. Meu Eco Índia, decolado aos 4-4, e ao atingir a linha do litoral, ingresso no corredor Axé e chame o controle 1935. Atingir linha do litoral, corredor Axé, 1935 é o controle, boa. Ok, o Mike Serra Golf, aguarde a decolagem. Charlie Alfa Tango, chame na papá, para ingresso e decolagem. Ok, eu tenho uma aeronave em circo para decolar da 1-7. Tem condições de decolar já com a proa noroeste? Afirmativo, informe fora do solo. O Charlie Alfa Tango, o vento é 1-50 graus, 1-8 nós. Juliette Bravo Serra, já está acionado? 1012. Táxi. O Mike Serra Golf, observa o helicóptero, um esquilo à sua direita, está decolando já com proa noroeste, a livre da decolagem da 1-7, o vento é 1-40 graus, 9 nós. Mike Serra Golf. Charlie Alfa Tango, decolado aos 4-6, mantenha presente pro e chame o controle 1935, bom voo. 1935, graças ao regresso. Serra Golf, decolado aos 4-7, chama o controle 1935. 1935, controle grato, até daqui a pouco. Trip 5486, Recife no 254, 5 alterna 12685, trip 5486. 254-2675. Controle de Salvador, boa tarde, é o Papa Romero Célia Fontana. Cristiano 012. Guardando liberação pouso, estado 02, está vendo. Charlie Alfa Tango, prossiga. Você falou o Pro Noroeste para Cabaceiras do Paraguaçu, a meu pé. Chama 20 milhas fora, informa o estimado para pouso. 20 milhas fora, Chamaral, estimado vai ser para... aos 1610. Para 4 mil pés, Windows. Chama 4 mil via? 4 mil via 1012. 4 mil via 1012, 600. Controle autoriza proa de Morro de São Paulo, no meu pé. Serra Golf? Mike Serra Golf, controle. Autorizando meu pé, proa de Morro de São Paulo. Charlie Alfa Tango, controle. Prossiga o Charlie Alfa Tango. E confirma o estimado para pouso. 1610. Vai pousar em 20 minutos, é isso? Ok, Cíntia. Controle de Salvador, gol 1-3-2-8. No 328, desce até os 50. Desce até o 050, a respeito da velocidade, hein? Via chegada à Mária até os 50. Na Mária até os 50. Mantenha ainda no 1500, o Romeu Pinho. Afirmo, mantenha ainda no 1500, aguarde a ascensão para o 085. Controle, autoriza a proa de Morro de São Paulo para mais cargo. Autorizado, chama 20 milhas fora, vai manter meu pé? Afirmo, teste Manaus 03 da próxima, o Mike Serra Golf. Ok. Canal 3566 no solo, 850, libera a direita e chame o solo, 219. Direita 219. Salvador, bom dia, tá 3566, lembrando. Bom dia, Livetax, portão 05, do, posição 05 do pátio 3, via Alfa e Kilo. Alfa, Kilo, portão 05. Do pátio 3. Pátio 3. Salvador, no Rio, Partiu 089, 20 da fila, direção Vitória, 360. Autorizado para Vitória, nível de voo 360. Aperuísque 50, rota do plano de voo. Decola da pista 190, curva direita. A saída será Dael, Leda, após Eudes. Controle 199, decimal 35. Torre 198, decimal 95, transponda 5402. Correto, chamo tanto para acionar. 7408. Tarde, 2000 pés, 1012. Salvador, 3205 para o táxi com o POB 147, Galeão, 3 horas e 50 de autonomia. Repita os dados. Para o táxi, eu estou a 3205 com POB 147, alterna Galeão, com autonomia de 3 horas e 50. Ciente. 147, Galeão, 3 horas e 50. Autorizado táxi, ponto de espera 10, via Patiuno e Índia. Zona 3805. Autorizado táxi, ponto de espera da 10, via Patiuno e Índia, tá? 3805. Clear to Porto Seguro, flight level 180, via Golf 677, Haira, next direct Porto Seguro, flight plan on route, after takeoff, right turn, dial departure, and dial Leda, and Coral. Controle, control 119 decimal 35, tower 118 decimal 95, Scott code 5405. Your readback's correct, call me right to start. Air Force 2012. Start up approved. Call me ready to taxi. Salvador, WebJet 6723. WebJet 6723, autorizado para Fortaleza, nível de voo 330, via Pezulu 19. Saída Momo, Cogbo, após Frote. Controle 119.35. Torre 118.95, código transponder 5493. 330 conforme, Fortaleza, decoladão no zero na Momo Frote. 19.35 controle, 18.95 operando a torre, transponder 5413. 1924, boa tarde, aguarde pista livre, o ajuste é no 0 no 2, a rebosa está ingressando na pista para decolagem. 109, informação Kilo, baixa, Kilo na Kilo 360. Azul 9133, autorizado para Campinas, nível 3, de voo 360. Via Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Cudvi. Decola da pista 10, curva direita. Saída Dael, Leda, após Bridge. Controle 119.35, torre 118.95, código transponder 5404. Azul 9133, autorizado para Campinas, nível 360, decola da pista 10, com curva direita. Da Dael, Dael da Leda, após Brite, eu tenho voo no meia, Belo Horizonte, após Brite, direto Cudim. Funciona 404, transponder, chama 119.35, 4933. Correto, chame pronto. Quilo 230 para Aracaju. Boa tarde, autorizado Aracaju, nível de voo 230, aerovia Golf 677, a saída Puca, transição Conde. Controle 119.35, torre 118.95, transponda 5495. Autorizado 230 para Aracaju, via Golf 677, decola da 10 na Puca, transição Conde. O controle 1935, torre 295, transporte 5415, voo 905. Retifico, saída Puca, transição Aru, que é Caju, Puca Caju. Puca Caju, então, voo 905. Chame pronto para acionamento. Fala Salvador, boa tarde, Apsacago 8443, informação Kilo, nível 430, Campinas, por gentileza. Ciente, autorizado Campinas, nível 430, via Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Cudivi. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 119.35, torre 118.95, transponda 5421. Utilizado Campinas 430, saída da El, transição... É, após Leda, vai direto ao PID. A pessoa nomeia, a prova está Zulu, direto PID, direto Cudiz. O transporte 542, o Map está cargo 8443. Corteja as frequências da torre do controle e a saída da El Leda Bridge. As frequências da torre do controle estão conforme o artigo quilo que já informei de tempo. E saída da El Leda Bridge. Chame pronto para acionamento. APSA 8443. Sacar 8443, gente. Agora puxe peca acionamento no gate 3 azul 4089. Autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, azul 4089. Brazilian Air Force 2012, taxi via hotel. Call me ready to correction. Call tower to cross the active runway. Mike Papalinho, Salvador. Livre acionamento, Valença, 1.000 pés, decola da 1.7, curva direita, via corredor axé, controle 1.9.35, torre 1.8.95, transponder 0.1.32, Papa Tango, Mike Papa Lima. Correto, pessoas a bordo. Gente, chame a torre pro táxi de decolagem, Mike Papalinho. Paulo, é o Gol 294, ele pro pista, então. Paulo 6723 para o puxo acionamento, posição 4. Gol no 924. Mantém posição antes da Juliette, táxi em frente, até antes da Juliette. Aguarda minha instrução para ingresso. Até manterá antes da Juliette, é o Gol 924, partindo a instrução. São 6723 da Webjet, puxa acionamento para São 4. O Webjet 6723, aguarde. Standby to cross the way. Livre o táxi até a Papá, chame para ingresso na pista no 7. Autorizado táxi, ponto de espera no 0, transferência, azul 4089. Autorizado táxi, ponto de espera, transferência 4089. Paulo Salvador, boa tarde. Gol no 600, livrou táxi 3.2. Gol no 600, boa tarde. Livre táxi à direita, ao ingressar na Alfa, inicialmente mantém posição no través da próxima taxiway, à sua direita. Alfa vai manter a próxima taxiway à direita, no 600. Seu táxi pela pista 1.7, reporte alinhado e pronto. Livre, 97, vê o sequenciamento, vai curvar à direita na Pro 230, limite dessa prova localizador, desce para 3.000. Vou na 697. Gente, Pro 230, limite do localizador, desce para 3.000, vou na 697. Frequência livre, Serra. Quem vem do pátio 3, livre. Então a cauda para a parte externa do pátio, deixando o pátio 3 livre, confere? Afirmo. Paulo Salvador, azul, 9136, para o seccionamento, para o 25.0. Com 924, antes da Juliette. Paulo, eu vou 924, estante, mantendo antes a Juliette. Livre ingresso, portão 01. Livre ingresso, 01, vou 924. Ou melhor, aguarde para o ingresso, 1924, aguarde para o ingresso. Vamos aguardar então aqui na Juliette, da Juliette. Runway 10, and on taxiway Delta, call ground again, on 121.9. No 328 no solo ao 07, libera a direita e chame o solo em 1219. 1219, obrigado. Essa aeronave está na nossa frente? Na sua frente eu tenho um tráfego mantendo visual no 1500 pés, por isso a sua descida para 3000. Pedindo. Não, não é assim não, é o contrário. Ok, vá. Boa. Salva 2-11, 2-11-4-2-0-1-2. Air Force. 2012, taxi straight ahead via Kilo, apron 3. Report at the end of the apron 3. Straight ahead via Kilo and report at the end of the apron 3. O Webjet 6723, era para o pessoal iniciar o seu pushback de cauda normalmente. De cauda normalmente. E em vez de girar. É continuar girando a aeronave conforme eles iniciam, só que eu queria que posicionasse a aeronave no través ali do lantirem. Se ficar muito difícil, só retorna para a posição, ok? Por favor. Ok, vai retornar, recebe aqui. O senhor queria então ali na Truquilo, no través da lantire? O no 697, redução para 180 nós e assume pro Adiduna, autorizado LS e mantenha inicialmente 2.500. Isso, paralelo, do lado, paralelo ao lanchire, na parte interna do Pationo. Ok, sem problema. Agora, mas agora vai congestionar meu tráfego, por favor, só retorna a posição de estacionamento. Tem que sair, tá, mas vai descer. Seu portão será o 02. Vai manter antes da Juliette, 600. O Gol no 328, autorizado táxi em frente, seu portão é o 03. Mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette para o 03, no 328. Fala Salvador, o Azul 9133, estacionado com 89 a bordo, 4 horas de autonomia, atendendo o Ribeirão Preto, está pronto para o táxi. Azul 91133, Ribeirão Preto. Confirme, CLB. 8-9 a bordo, 4 horas de autonomia. Ciente. Está autorizado o táxi até o través do pátio 3, ali próximo à posição 07. Ciente, autorizado o táxi inicialmente até o través da posição 07, azul 9-3-3. Air Force 2012, taxi straight ahead via India until rolling point runway 10, change to tower, frequency 8.95. Gol no 924, após a passagem do Brasília da Força Aérea à sua esquerda, livre táxi para o portão 01. Brasília para o portão 01. 01, gol no 924. Ok, ingressando a Juliette aqui no Brasília para o portão 01, gol no 924. 320, a sua identificação. Pouso na 10-3-1-4-4. O Azul 4089, decolado ao Zona 2, chama o controle, 19-35, boa viagem. Controle 19-35, Azul 4089. Ok, o Air Force 2012, Road Short, Runway 10. Mantenha a posição, mais Papa Lima, temos a Airbus Datan na curta final da 1-0.